dia. Olimpo 06, o nome é Emily Dodge. O instalador resta uma navegação na proa de Duna. Na proa de Duna? O 06 autorizado com o nome do procedimento MDB de uma proteção no zero, reporte estabilizado. Então, 3216, solo ao Zono 5, Oliveira, primeira direita, solo 1219. Primeira direita, 219, então 3216, boa. Uma posição de 12 horas, 9 milhas, como sou 10, tampa pauta 34, mantendo 1 no meu país. Aumente o tráfego, meu governo, já aviso a confiança, 5 milhas lá. O Romeu Golfo Vito, seu mitorre na frequência 198.95. 198.95, Romeu Golfo Vito. Solicitador autoriza o serviço 367 para o azul 2725. Posse na CEASA, o CNH 10 no meio. Na presença, se possível, solicita o voo na aerozero, Romeu Golfo Vito. Após o voo, já conseguiu o CAT 3. Ciente, reporte inicialmente na CEASA, Romeu Golfo Vito. Ciente, eu reporto na CEASA, Romeu Golfo Vito. Final de 3 milhas e meia, baixou e travou, Romeu Ceratelo. O Vito, hotel, pouso autorizado, pistão 1-7, vento 1-3, 0 graus, 1-1-9. Livre, pouso 1-7, Vitor Hotel. São 445, Vila Índia Brava. 3216, já estou desvio aqui. Pode vir uma situação de destaque, é alguém que conferir? 3216, pode seguir Alfa Juliette, de posição 0671. Alfa Juliette 06, muito obrigado, hein, Alfa, bom dia. Na pista 1-0. É, já está na vertical em remada, pista 1-0, Romeu Golfo Vito. Foi 06, reduzir para a velocidade de aproximação, semitorre na frequência 198.95. Romeu Golfo Vitor, faça um 360 pela sua esquerda, reporte ingressando perna do vento setor norte, informa um P3 da Força Aérea na final da 1-0. Certo, 1-0 pela esquerda, reporta a rainha interceptada, Romeu Golfo Vitor. Romeu Vitor Hotel, solo ao Zona 9, autorizado backtrack e pátio da bata na escuta. Obrigado, Vitor Hotel. Informador, Olimpo 06, final das vítimas do Lutano Zero. Confirme. Olimpo 06, está na final das vítimas do Lutano Zero, está na próxima vítima. Direto com o estrago. Olimpo 06, ciente, autorizado toque remetido a pista 1-0, vento 1-40 graus, 099. Já está remetido a pista 0, senhora Beija. O Olimpo 06 informa um PA-34 à sua esquerda, mantendo espera no vertical de rima. 06, ciente, está com o tráfego aqui. Eco, novembro, Juliette, autorizado ingresso na 1-7, reporte alinhado e pronto. Boa tarde, frequência ali. T2 sendo reportado. Romeu Golf Vitor, confirme se está visual com o P3 da Força Aérea na final da 1-0. Afirmativo, tá, Romeu Golf Vitor. Tem condições de prover a própria separação do tráfego? Afirmo. Reporte na final da 1-0 como número 2, Romeu Golf Vitor. Reporte na final da 1-0 como número 2, Romeu Golf Vitor. Salvador, bom dia, gol 1962, informação do Léo. 62, essa identificação via chegada Mari, desça para nível de voo 050. Desce na Mari pro 050, gol 1962. Olívio 06, autorizado, toca remetida, pistão no 0, vento 140 graus 08, não é? Autorizado, toca remetida, pistão no 0, vento 140 graus 08. Mantenha a posição, aguarde a autorização de decolagem, Eco November Juliette. Final 1-0, Machado Travado, Romeu Golfo Vitor. Aguarde a autorização de pouso 1-0, Romeu Golfo Vitor. Aguarda. Decola 1-0, curva à direita, saída Coral via Golf 677. Controle Salvador opera 1208, aciona 0275 transponder. Chão pronto para os desbloqueamentos do barco 463. Afirmo, 0275. Papá Romeu Eco, November Juliette, autorizado a decolagem pista 17, vento 1-0 graus 099. Romeu Golf Vitor, o solo aos 24, ao livrar a primeira direita, solo 1219. Papa Romeu Fox Serra Vitor, autorizado ingresso na pista 17, reporte alinhado e pronto. Papa Romeu Eco November Juliette decolou aos 24 na prova do farol de Itapuã. Controle Salvador 1208. Salvador 1208, Eco November Juliette. Salvador, Papa Romeu Eco November Juliette. Papa Romeu Eco November Juliette, mantém as condições visuais no meu pé, corredor Axé, reporte fora da barra. Fora da barra, Eco November Juliette. Norte, Olimpo 06. Olimpo 06, reporte no ponto ideal para girar base de 1-0. Vou estar no ponto ideal para girar base, Olimpo 06. Gol contorno 962, após Mare, voo Terra Vita 366, desça para 4.000 pés. O ajuste no 096. Após Mare, voo Terra Vita 366, descendo a 4.000, ajuste no 096. Voo 962. Tá pronto pra girar base, Olimpo 06. Olimpo 06, autorizado girar base, pistão 1-0. O vento 1-1-0, graus 1-0, nós. Autorizado o toque remetido. Autorizado girar base, prestar toque remetido, pistão 1-0. Baixa travada do 06. Autorizado táxi, bate 1, táxi Índia, ponte espera 1-0, torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0 no meia. Passo da que ainda passa a torre, 1016, ou na 5 ataque. Papa Romeu Fox Sierra Victor, atentando em CD de turbulência, autorizado decolagem de pistão 1-7, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Salvador, boa tarde, zona 5-4. 9541, autorizado alinhar e manter pistão 1-0. Vou manter 1-0. Romeu, Eco, Novembro e Juliette, quando possível informe o seu estimado de ingresso na terminal de Ilhéus e o estimado de pouso em Porto Seguro. Reporte através norte da turma. Esquerda, 1550 na Través Norte, Olimpo 06. Estabilizando o final do... a RNAVE da 10, o Azul 2725. Azul 2725, complete final RNAVE, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 395, boa. Gol 1962, desça para 2500 pés, o ajuste no 096. Autorizada a final RNAVE, reforço passando pela vida 366. Encontraremos o 366, descendo a 2500, milha 16 de ajuste com 962. Tá, agora 3 milhas pro 372. Azul 2725, reporte Serra Vita 372. Roda lá. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu, Foxtrot, Sierra Vitor. Papa Romeu, Foxtrot, Sierra Vitor, mantendo as condições visuais, no meu pé, no corredor Axé. Foxtrot, Sierra Vitor. 10 norte no 1500, Olimpo 06. Mantenha a perna do vencedor norte aguardando para girar a base, Olimpo 06. Ponga a perna do vento aguardando para girar a base. Azul 9541, decola aos 30, controle Salvador 1208. Rolando 208, Salvador, 9541. Azul 2725, pouso autorizado pistão na 0, vento 130 graus 08, nós. Autorizado pouso 10, azul 2725, confirma o vento novamente. 130 graus 08, nós, QNH 10 na meia. 7, 10 na meia. Olimpo 06, confirma se está visual com a TR da Azul na final da 10? Compartilho, está visual coordenada na final da 10, Olimpo 0. Tem condições para fazer a própria separação, para ingressar como número 2? Ah, tem motivo, tem condições. Seguinte, reporte final da 10 como número 2, Olimpo 06. Considerar na final da 10, como número 2. Ingresso na terminal de Ilhéus, estimado de pouso. Azul 9541, contato radar, subo para nível de voo no 60, vou direto coral. Direto coral no 60, 9541. Romeu, Eco, Nova Vez, Juliette, controle. Eco, Nova Vez, Juliette, fica atento ao tráfego nessa posição de 12 horas, 7 milhas. Rumo Nordeste, mantendo no 1500 pés, sem contato com o controle. Solo 1219. Ciente, 219, ao livrar à direita. Azul 2725, obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 2725, segue a viatura follow-me após quilo, faz 3, posição 3 de Lima previsto, fica atento ao sinalizador. Seguinte, alfa, quilo, qual é a posição? 3 Lima. E a posição 3 Lima, azul 2725. Estamos com follow-me aqui na nossa frente. Sim, segue a mesma. Deixa minha torre, frequência 118, decimal 95. 1895, gol 1962. Obrigado, bom dia. Bom dia. Papá Romeu, Fox da Terra Vitor, quando possível, informe o seu estimado de ingresso na terminal de Ilhéus e estimado de pouso. Bom dia, bom dia. Reporte passando Terra Vitor 372, que negão no 096. Reportaremos o 372, 1016, 1962. Vitor Florinda Juliette, ciente, fique atento ao tráfego nessa posição de 3 horas a 2 milhas, mantendo no 1000 pés, no rumo sul-10. Então, Papa 28 Alfa, mantenha as condições visuais, reporte Paris, Vitorinda Juliette. Papa Romeu Eco, 9 da Juliette, já possui estimado? São 3804, acione identificação via chegada mar e desça para nível de voo 050. Papa Romeu Eco, 9 da Juliette, controle? Está possuído o estimado de ingresso na terminal de Ilhéus, estimado de pouso? Meu Eco, 9 da Juliette. Limpo 06, Tugoi remeteu aos 36, suba para 1500 pés, curva esquerda, reporte através norte da sul. Esquerda 1 no 1500, puta, através norte 06. Voo 1962, pouso autorizado, pistão na 0, vento 11 na 0 graus, na 09. Livre pouso na 0, gol 962. Através norte no 1500, estudando o meio. Olimpo 06, reporte pronto para girar a base pistão no 0. Estará pronto, 06. Tango Eco Delta Fox, ciente, confirma o código acionado. Tá pronto pra girar a base, onde puder ver. Olimpo 06, tá autorizado a girar a base, reporte final da 1-0. Já do base, portada nacional da 1-0, já. Gol 1962, o Salo 38, ao livrar a primeira direita, Salo 1-219. Ao livrar 219, gol 1962. Juliette, foi na prova da Ceasa. Passo 463, autorizado táxi em Índia, ponto espera 10, torre 1895, ajuste no 0, no 6. Com 962, impressional. 962, segue a viatura, follow-me, autorizado Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette 04, seguindo a fala. Os nossos autorizados, prosseguir. Até através do 06. É o localizado para seguir até através do 06, né? Passando o Vitor Índia Juliette, enquanto o RTC parou no meu pé. Acima, Vitor Índia Juliette. Gente, desça parou no meu pé, o ajuste no 0 no meio. No 0 no meu pé, Vitor Índia Zero meia, tocou RMT 42, subiu para 1500, pós curva à esquerda, reporte através do norte, doutor. Esquerda ou no 1500, reporte através do norte, 06. Azul 4463, autorizado de decolagem, Ventuno 30 graus, 099. Papo Campo, Vitor Índia Juliette. Papatango, Vitor Índia Juliette, chame a torre, frequência 118, decimal 95. É 213, aguarde. Aguarde. Chanel 6356, bom dia. Acione identificação, via chegada Mari, desça para nível de voo 050. 050, via chegada Mari, Chanel 63. Do final da 17 da presença, informa um P3 da Força Aérea na perna do vento setor norte a 1.500 pés. Azul 4463, decola os 43, controle Salvador 1208. 08. Informa o trânsito para PA32, ingressando agora a final da 17 a 1.000 pés, mantendo 1.000 pés. 506, paciente, está com trânsito, multiquedes, passou outra vez norte. Radar, suba para nível de voo no 80, voo direto coral. Nível 180, proibido coral, azul 406, alongue a perna do vento aguardando instruções para girar base. Tá, alongando a perna do vento aguardando para girar base, visual ao contrário, que vai pousando aqui a gente. Sim. Índia Juliette, pouso autorizado pista 17, vento 140 graus, 109. Pouso autorizado 17, Índia Juliette. Olimpo 06, autorizado girar base pela esquerda, pista 1-0, reporte final. Autorizado base, portaria nacional pelo 0. Três autorizado, Pátio 1, Taxa Índia, ponto 010, Torre 11895, Laje 7, Metano 06. Autorizado, Pátio 3, Pátio 2, 3, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Olimpo 06, autorizado o toque remite da pista 1 na 0, vento 120 graus, na 0 nós. Então, 3804, complete final R nave, chame a torre, frequência 118, decimal 95. Delta Fox, passando para 1-0-3, para a descida. Eco Delta Fox, desce em condições visuais, para o nome 500 pés, o ajuste no 0-1-6. Após Paris e Ceasa, reporte visual com o campo. Azul 4463, prossiga. É, por gentileza, tem como coordenar para o Azul COS, para a aproximação R-Nave em Léo? Deixa ele para estacionar, bom dia. Então 3804, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, se é aqui o rádio. Pode confirmar por gentileza, clareza, velocidade 3. Estou ouvindo a sua transmissão muito baixa. Está no 372 agora, o TAN 3804, está visual, baixado e travado. Informa sua transmissão, clareza 1, intensidade 3. Gente, agora eu tô ouvindo 5x5, confirme como recebe agora. 3/3, melhorou um pouquinho. Gente, continue a aproximação, aguardando a autorização de pulso. Aguardando, 3804. Décima 1. Agora 1500 pés, curva esquerda, reposte através norte da torre. Esquerda no 1500, portará através norte, 06. TAM 3804, pouso autorizado, vento 130 graus, 11 noite. Autorizado o pouso na 10 TAM 3804. O Xané 6213 mantém o ponto de espera da 10. Xané 6213, confirme está visual com o TAN na sinal, na curta final, R2, na 1 a 0. Sim, se após o passageiro mesmo autorizado a linha de manutenção na 0, Xané 6213. Após a passagem do TAN, mantém o Rosero, Xané 6213. Através do ótimo, 1500 pés, Olimpo 06. Olimpo 06, mantém a perna do vento se tornou-se, aguardando para girar a base. Alugar a perna do vento, aguardando para deixar a base. Possível coordenar com o controle mais duas retorações para final do NDB Zulu 2 no 0? Sim, será coordenado. Ah, tudo bem. Xané 3804, afirma, estou autorizado a liberar a primeira direita, observando o follow-me, o solo 1219 ao livrar. Ok, obrigado, TAM 3804. Salvador, bom dia, TAM 3804. Autorizado girar base, portaria na Salvador 006. O Xané 6213, autorizado decolagem, vento 120 graus, 119. Autorizado decolagem, Salvador 0, Xané 6213. Como é que eu estou visual com o traço da aeronave, o traço direito? Buracos na Taxi Alpha, nessas adjacentes. Ah, tá ok, obrigado. Chame a torre, frequência 11895, eco da Fox. Oi, dá um tiro, já mais tarde. Eco Delta Fox, reporte Ceasa. Olimpo 06, autorizado o toque remetido a pistão na 0, vento 130 graus, 109. Após a remetida, subirá para 4000 pés. Autorizado toque remetido a pistão na 0, após a remetida para 4000, aguardando para 4000. O Xané 6213 decolou 55, controle Salvador 1208. 1208, Xané 6213. O Delta Fox já passou a ser. O Papatango Eco Delta Fox, autorizado ingresso final da pista 107, reporte através de Enrima. O Xané 6213, bom dia, contato radar, via saída da EL, suba para nível de voo 360. 360, Xané 6213. Controle 120, decolagem. 88, quando já entra correto, então pronto, estiver passando a mesa. Semana pronta, Azul 2783. Solo Salvador, América 229, para informar o termo de reboque. Tente 229, bom descanso. É. Corrigir, homem? Oxené 6213, vou Leda. Obrigado, Leda. Oxené 6213. Passou em uma Delta Fox. Eco Delta Fox, autorizado o pouso pistão na 7, vento 120 graus 099. E depois na 7, Eco Delta Fox. Tempo 06, tocou RMT 56, suba para 4.000 pés, câmbio controle 1208. Para 4.000 na reticulagem, controle 208, olha, 06. Frequência 118, decimal 95. Torre 118, 95, Oxené 63. Controle Salvador, Olimpo 06. Olimpo 06, suba para 2.000 pés. Após 2.000 pés, curva à esquerda na proa 340. Subindo para 2.000 na reta, após esquerda 340, Olimpo 06. Gestor Salvador, Oxené 6356, está na final da 1-0. Oxené 6356, reporte para Santa Serra Vitor 372. Vai reportar Serra Vitor 372, Oxené 63. Já avistado, Oxené 6356, pouso autorizado, pistão na 0, vento 120 graus, zona 0, né? Livre pouso, pistão na 0, Oxené 6356. Papatango, Eco Delta Fox, solo aos 5845 na escuta. Formação Juliette, autorização Fortaleza. Fortaleza, Salvador. Pistão 0, curva esquerda, saída Momo Frutin. Via Alpes 119, após Bangu, Abuco, prossegue conforme rota. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5430, transponder. Nível 370, decolando da 10, saída Momo, Frotia, Pesulo 119, Bangu, DCC, Abuco. 1208, controle 5430, transponder, está 3216, está no portão 62. 3216, contagiamento está correto, pronto, pushback, funcionamento. Chamada 3216. Posicionamento 356, solo 01, Livra primeira direita, solo 1219. Livra direita, 1219, Oceania 06 para interceptar sinal NDD Zulu, curva esquerda proa 150. Reporte estabilizado no QD mais 101. Esquerda 150, reportará estabilizado no QD. Thank you. Canaã 6320, aciona identificação, vai na Pro de Mar e 47 a cheia da Mar e deixa para nível de voo 050. O Xené 6320, ciente, inicialmente voe na Pro de Mar e aguarde. Olimpo 06, chame torre, frequência 118, decimal 95. Quem confirme toque remetido é o Olimpo 06? Gente, autorizado a remetida no ar. O vento 110 graus, 119, o Olimpo 06. Não fechou, de 3 horas. Emitida vai fazer um novo procedimento, NDV? Afirmativo, nova operação. Sim. Ponte 010, torre 11895, ajuste altímetro 10 no meia. Aciona, Tata Índia, lá 129532. Salvador, bom dia, TAM 32 no meio, ponto espera 10, visual, aeronave nacional. Mantém o ponto de espera, TAM 32 no meio. Agora 5/5, Xané 6320. Para 4000, controle 208. TAM 32 no meio, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Ali mantém 10, TAM 32 no meio. Mais 788 autorizado, chamar um táxi. Chamará no táxi, 788. Controle Salvador, o voo 125. Tem curva esquerda aqui, 10 graus, está dando sal duplo de informação. Sim, chegou no 255. 271 em transferência, informação é Juliette. Azul 2771, acione identificação, está sob contato radar, passa na posição coral, foi na proa de mar, para interceptar a chegada a mar e reporte para a descida. Reportar. Após a decolagem, ele manter a proa até 3 mil pés. 3296, após a decolagem, manter até 3 mil pés. Está autorizado? Autorizado a decolagem, vento 150 graus, 109, está 3296. 3296, inicial. Voo 1255, autorizado. Serra Vento 366, inicialmente desce até 3 mil pés. O ajuste no 096. 1096, ajustado, desce 3 mil pés. Brodo 366, voo 1255. Decola 04, controle Salvador, 1208. Controle agora 208, 3216, boa tarde. Bom voo. Obrigado, bom trabalho. Tá, 3216, boa tarde. Mantenha a proa até 3 mil pés. Após 3 mil, vou direto código e suba para nível de voo 370. Ok, após 3 mil, direto código e 370, tá, 3216.